presença, tua glória eu quero ver. Nenhuma condição, sei que farás a mim, além de um coração que te adore assim. Em espírito e em verdade, mergulho. Nenhuma condição, sei que farás a mim.